O assunto de morte, ele é muito amplo, né? A gente tem muita coisa que pode ser dita, pode ser falado sobre sentimento, sobre luto, como foi citado, sobre interpretações. Essa frase aqui é muito interessante, parou bem nela, né? Para a gente pensar sobre o significado. O fato é que cada um de nós tem uma visão sobre morte de acordo com as experiências que a gente viveu, ou que a gente vem vivendo. Então, a nossa cultura ocidental, ela interpreta, ela encara a morte de uma forma também um pouco distante até. É o único fato certo na nossa vida que a gente sabe, é o desencarne. Desde que a gente nasce, a gente não sabe o que vai acontecer e por quanto tempo vai acontecer a vida. Mas o desencarne é certo. E realmente a gente vive como se nunca fosse acontecer, ou numa tentativa de não pensar sobre o assunto, não falar sobre ele, não tratar o tema, porque talvez, de uma forma ilusória, não ocorra comigo, eu me blindo, eu não sofro, enfim, as interpretações são muito diversas. A gente sabe que quanto mais a gente compreende sobre alguma coisa, melhor a gente lida com essa coisa. O Espiritismo, uma das formas dele se manifestar é sobre a vida espiritual. Ou seja, que depois do desencarne, a vida continua. São inúmeros relatos que nos trazem, justificando, explicando algumas formas como isso acontece. Não existe uma forma padrão. Desencarnou, vai acontecer tal coisa. É de acordo com a vida. O título é A Passagem da Morte, né? E a passagem da morte, ela tem tudo a ver com a passagem da vida ou das vidas anteriores. De como isso se desenvolveu, a continuidade vai seguir da mesma forma. Mas ela não trata, o Espiritismo não trata só da vida do Espírito. Ele trata muito, e aí que vem a grande questão, da nossa vida enquanto espírito encarnado. Porque, sabendo de várias coisas que se sucedem, a gente consegue se organizar melhor, se preparar melhor, ter uma vida mais saudável, em todos os sentidos, inclusive no sentido espiritual. Fala-se tanto, né, de fazer o bem, de caridade, de amor. E através de todas as explicações que nos são dadas, é dada a justificativa por que é necessário praticar o bem, a caridade, amar. Jesus, quando passou, e há muito tempo, ele já falou sobre tudo isso, e de formas às vezes alegóricas, que nós não entendíamos lá naquela época, e hoje achamos bonito, mas também não aprofundamos, porque também não conseguimos às vezes entender o que tem dentro dessas palavras, desse ensinamento dele. É um ensinamento que vai direto a cada um, e que diz que a única forma de nós crescermos espiritualmente, materialmente a gente sabe como crescer, né? É trabalhar bastante, ganhar muito dinheiro e está resolvido. Mas fica um vazio grande, que é a questão espiritual. E como crescer espiritualmente? Então ele nos dá todo esse encaminhamento do que fazer. Quando a gente tem um tema para ser tratado, é interessante porque parece que surgem de diversos meios, assuntos relacionados. E ainda ontem eu estava lendo um livro que fala sobre Jesus e com passagens da vida dele. E ele fala sobre a questão do desencarne, que ele também passou. Ele diz: a morte revela ao espírito o seu passado e o seu futuro. O que é isso, senão uma compreensão de quando tu está vivendo aquele momento do desencarne, ou já do outro lado, na outra dimensão? Se tu não está recebendo tudo aquilo que foi vivido anteriormente, as consequências que vão advir disso é de acordo com a vida que tu levou, tirando, né, aquela alegoria de céu e de inferno. E ali também se projeta o teu futuro. Porque como que tu vai interpretar tudo isso? O que tu vai fazer com a interpretação que tu está tendo sobre isso. Ele tem numa outra passagem uma parte muito interessante, quando ele fala: a morte devolve a alma e o espírito à natureza que lhes é inerente. Ela guarda ao espírito as suas lembranças consoladoras e, do mesmo modo, as funestas. Olha que interessante, as lembranças consoladoras e as funestas. Para um ser malvado, a lembrança é um castigo. Para os fortes e os justos, é o consolo e o engrandecimento. O remorso toma formas diferentes, todas fundamentadas sobre as impressões das recordações. E o benefício da esperança não existe para os infelizes que se encontram embargados pela visão do delito e o temor da represália. A luz do porvir faz-se mais ou menos clara para os espíritos volvidos à liberdade devido à morte corporal. Então, que a gente muitas vezes fala, né? A nossa consciência, ela nos acompanha. Ela não é alguma coisa anexa a nós. Ela é parte nossa, é nós. E nós sabemos de que forma nós estamos levando a nossa vida, o que nós estamos fazendo todos os dias. Essas lembranças de tudo aquilo que nós aprendemos sobre morte, naquela hora, na hora em que nós nos apresentamos, que é uma alegoria também, aquilo tudo vem à tona. É que nem quando nós vamos mal na escola e chega o dia de pegar o boletim, a gente sabe qual vai ser o resultado. E a gente sabe que os nossos pais vão tomar uma atitude de acordo com aquilo que vai ser apresentado a eles. Então, continua ou repete. Mas essas questões, elas são muito mais abrangentes do que isso. Eu li um livro, reli um livro, acho que foi ano passado, ano retrasado, nem me lembro. O título é Obreiros da Vida Eterna. E ali é um livro de André Luiz, psicografado pelo Chico. Ele nos fala, entre outras coisas, primeiro, todos nós, quando desencarnamos, nós somos, vamos dizer, recebidos por alguém. Ninguém desencarna sem amparo. A questão é que o amparo, ele é de acordo com aquilo que a gente, vamos dizer, executou. Existem amparos de criaturas como Chico, que com certeza são amparos especiais por tudo aquilo que ele frutificou durante a vida dele. Outros, um pouco menos. Então, normalmente os nossos familiares que nos precederam, nos recebem. A questão é que, por essa questão de consciência, muitas vezes nós não conseguimos ficar juntos, porque nós ficamos com aquele peso nos puxando como que se fosse para baixo, a culpa e o remorso. Dentro do livro ele fala basicamente de 5 desencarnes. 5 pessoas que trabalharam ao longo da vida muito voltadas à questão espiritual, de serem pessoas boas, pessoas com alguma lucidez. E mesmo assim, são desencarnes diferentes. Inclusive um deles nem ocorre por um motivo bem específico. Mas todos são desencarnes de formas diferentes. Desencarnes de que forma? Não a forma como se morre, mas a questão de lucidez e a questão do tempo em que se leva para se recuperar, muitas vezes, o estado de equilíbrio. Porque não é só saber. Nós estamos aqui há um longo tempo estudando o Espiritismo e tentando, ao longo desse tempo, praticar Espiritismo. Estamos buscando isso. Mas é na prática daquilo que nós realmente fazemos que fica a nossa base, que fica, vamos dizer, amontoado as nossas experiências. Não é pela teoria, é pela prática, né? Então, dentro disso tudo, é muito interessante de que forma se encara. E essa semana também, num artigo de jornal, o título é Quando a Morte Nos Deixa Viver. E ele trata de uma forma bem diferente dessa que nós tratamos. Mas é interessante a forma como ele vê. Porque ele nos diz assim, dentro da interpretação dele, né, que nós olhamos para a morte como uma coisa terrível e apenas observamos o aspecto de quando ela acontece. Ao longo da nossa vida, e eu acredito que todos já tenham percebido isso, já tenham tido experiências semelhantes a essa, muitas vezes a morte ela meio que passa de raspão pela gente. Ela dá aquele fininho, né? Dá aquela assustada e não acontece. É como se fosse um grande susto para a gente perceber a situação da vida, o que eu estou fazendo, ou por que que isso aconteceu, e às vezes dá uma retomada no rumo em que eu estou encaminhando o meu dia a dia. É interessante olhar por esse prisma também, porque por que que as coisas acontecem? Nós dizemos várias vezes, né? Nada acontece por acaso, e dentro de uma visão mais ampla, espiritual, a gente sabe que tudo tem um motivo, e o motivo é sempre para trazer um aprendizado para a gente. Para a gente tirar daquela lição algo que nos faça ir para frente, ir para cima. Normalmente, nós, com esse susto, nós fazemos o quê? Nós nos retraímos. Nós reclamamos, puxa, olha o que me aconteceu. Quase bati o carro hoje. Quase não sei o quê. Mas foi quase, não aconteceu. Então, ele termina o texto dele com uma observação muito interessante. Ele diz assim, ó, tudo aquilo que acontece de errado na nossa vida, que nós interpretamos como algo errado, negativo, é uma lição. Tudo é uma lição. Tudo o que acontece de bom é gratidão. E tudo aquilo que não acontece é proteção. Uma frase com algumas palavras bem interessantes para serem lembradas, né? O que acontece de ruim é lição. O que acontece de bom é gratidão. E aquilo que não acontece é proteção. Que nós falamos tanto, né? Das proteções, de solicitar da espiritualidade que nos proteja. E eles incessantemente estão fazendo todos os dias coisas que nós nem percebemos. Eu falei antes que todos nós já passamos por várias situações. Dessas situações, muitas a gente realmente não se deu conta. Passou e a gente nem viu. O carro passou do lado. Eu nem vi, eu estava de costa. Mas um passo para trás, teria acontecido alguma coisa. Esse é um exemplo, entre tantos, que acontece conosco, com as pessoas que estão próximas de nós, com aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que a gente vê através de todos os meios de comunicação, situações ocorrendo a todo momento, difíceis, salvamentos. Ano passado, acho que foi que apareceu também uma criança pendurada no terceiro ou quinto andar, num país que eu não me lembro qual foi, prestes a cair, e todo mundo apavorado lá de fora, e um rapaz, que eu acho que era haitiano, não me lembro a nacionalidade certa dele, ele quando viu aquilo, ele imediatamente correu. E ele chegou no momento exato em que ela se soltou e amparou ela. Evitou um desencargo. Então, quantas coisas iguais a essas acontecem no dia a dia? Quantas? E a espiritualidade está atrás de todas elas. Está intuindo, está auxiliando, está encaminhando. O que nós precisamos fazer é, sempre digo, né? É estar mais atento a essas vozes que chegam até nós. A morte é um acontecimento que todos nós vamos passar e que vivenciamos através de todos aqueles próximos de nós que vão antes da gente. E isso gera uma questão emocional muito forte de acordo com a relação que a gente tem. Mas o Espiritismo, ele não nos torna insensíveis ou frios ou resignados com relação a isso. Ele apenas nos dá uma orientação do que vai acontecer. E de que isso é um processo normal, natural, e que nós temos que estar preparados. Sentir, sim, vou colocar para fora o nosso sentimento, mas organizar mentalmente, de forma bem racional, que aquele momento ali não é um momento nosso, é um momento do desencarnado. Nós somos, muitas vezes, egoístas quando nós estamos num velório de alguém que nós gostamos muito, que nós pensamos apenas na nossa perda. E aquela pessoa que desencarnou, ela perdeu todos nós que ficamos. E está ganhando todos os outros que estão lá esperando por ela, num processo normal e natural. E que nós, que temos um pouco de entendimento, sentir, mas auxiliar para que ela consiga fazer essa passagem de uma forma o mais rápido possível na questão do desequilíbrio que ocorre e que possa assim ser amparada através das nossas orações, através de toda a espiritualidade que está ali para recebê-la. Então, de repente, esquecer um pouco do nosso sentimento de perda e observar, direcionar aquilo que eu disse antes, né? Do bem, da caridade, do amor para quem está indo para um lugar novo. Novo entre aspas, né? Já passamos por esse momento muitas vezes, mas parece que sempre é a primeira vez. É como o nascer. Parece que sempre é um momento diferente. De certa forma é, porque os aspectos são novos, as experiências são todas novas, as figuras materiais são novas, mesmo sendo espíritos que já conhecemos a longa data. Então, é um assunto muito vasto, muito vasto. Tem uma literatura muito grande sobre isso e eu diria que de acordo com o momento em que nós estamos passando da nossa vida sobre essas questões, nós temos um livro específico para nos ajudar a entender o que isso quer dizer, de como isso acontece. Não existe um modelo único, existe sim uma consequência de acordo com a forma de vida que nós vivemos, né? Aquilo que nós... Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Então, com certeza, ele se relaciona ao mundo espiritual e todas a amplitude que aquilo ali nos traz.